cabem no meu coração. Eu sou um patatá e quero te levar para o mundo da imaginação. Ele chega e o sol começa a brilhar, com eles é tudo alegria. Faz a gente sonhar, estrelinhas no ar. Queremos brincar noite e dia por um mundo melhor. Vamos todos cantar.